rebater. Sempre diz meu coração. Quando você chega de mansinho, sei que bem me quer. Está escrito na canção. Mas a vida segue seu caminho. Tudo pra nós dois, não há palavras pra explicar. E até fugir é um bom motivo pra ficar. Se você ficar, é um bom pretexto pra fugir. Ser feliz tentando encontrar o que você já tem aqui. Segue seu caminho. Tudo pra nós dois, não há palavras pra explicar. E até fugir é um bom motivo pra ficar. Se você ficar, é um bom pretexto pra fugir. Ser feliz tentando